another one. Pecado me deixa louco, sua risada me deixa bobo. Quero uma vida em dobro, eu quero uma vida em dobro. Da cor do pecado me deixa louco, sua risada me deixa bobo. Junto com ela sei que vale ouro, junto com ela sei que vale ouro. Tava perdido em bem na multidão, mais de milhão em minha volta, tentando me encontrar na solidão. Meu coração já não mais gosta, mas depois que eu te encontrei tudo mudou. Mais amor e menos ódio no coração de quem canta. Se falta espaço na cabeça, tem espaço na minha cama. Na sala de madrugada, nós vai para lá na grama do quintal. É fora do normal. O lance com ela virou mais do que pessoal, é especial. Da cor do pecado me deixa louco, sua risada me deixa bobo. Quero uma vida em dobro, eu quero uma vida em dobro. Da cor do pecado me deixa louco, sua risada me deixa bobo. Junto com ela sei que vale ouro, junto com ela sei que vale ouro.